O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós aqui da Associação Internacional de Trilogia Analítica, que estudamos a ciência de Norberto Kepp, nós estudamos também, não somente os problemas psicológicos com a psicanálise integral, fazemos a psicanálise de clientes, tratamento de doenças orgânicas, psíquicas e familiares, afetivas, profissionais, no sentido psicossomático e psicanalítico, mas nós também estudamos a doença social. Dr. Kepp considera uma interação estreita entre o ser humano e a sociedade. O indivíduo doente ou os indivíduos mais doentes da sociedade são justamente aqueles que mais desejam poder. Poder econômico, social, poder financeiro, poder de mandar nos outros, poder para realizar os seus caprichos, poder para ser arrogante à vontade, poder para realizar a sua inveja, ter tudo o que ele quer, uma voracidade muito grande, poder para estragar a vida do seu semelhante, para satisfazer também os impulsos anais sádicos e invejosos. Enfim, o ser humano que quer mais poder, ele é o mais doente. E ele geralmente que vai acabar fazendo as leis, as instituições, dominando a sociedade, assumindo cargos de mando. Dr. Kepp, no livro dele, A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, ele analisa, ele faz uma análise científica primeira na humanidade sobre a doença do poder influindo na sociedade, na nossa vida, destruindo o mundo. Então, não quer dizer que ele ache que todo poder é maligno, absolutamente. A humanidade precisa de poder, mas é poder bom, é poder do bem, o poder de fazer o bem para o seu semelhante, e não o poder para mandar na vida do seu semelhante, impedindo-o de ser livre, de ser feliz, de realizar o bem para si, para sua família, de poder circular no mundo, de o trabalho dele ter um fruto para si próprio e para a humanidade. Então, Kepp faz um livro aqui que eu reputo como uma verdadeira flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce no pântano. É uma flor pura, branca, maravilhosa, que brota na lama. Eu vejo esse livro assim, sempre vi assim. Ele escreveu esse livro nos Estados Unidos, quando estava trabalhando lá, e tinha toda a perseguição do poder econômico e político americano para o trabalho dele, inclusive que acabou levando numa perseguição mais forte, e que não vem ao caso aqui entrar em detalhes, mas que foi altamente traumática, para que as ideias dele não se difundissem. E ainda assim, no meio de tanta perseguição, de tantos problemas, de tanta lama, de tanta patologia que tem lá naquela estrutura social, ele escreveu esse livro e ofertou ao próprio povo americano, que no passado foi um povo de muita realização, que no passado, até lá pelos anos 40 ou 50, ainda tinham valores, mas que após os anos 60, principalmente, começaram, então, a degringolada, uma decadência que se intensificou com a filosofia imposta pelo Ronald Reagan, monetarista. A filosofia de ganhar dinheiro com dinheiro, dinheiro fácil, as bolsas de valores, os juros. Então, tudo isso fez com que os Estados Unidos se tornassem no país mais desagradável e perigoso do mundo. E todos vocês hoje que assistem essas notícias de Estados Unidos invadindo o Paquistão, supostamente matando terroristas, na verdade, Estados Unidos tem uma indústria principal, que é a indústria da guerra, a indústria da morte. Então, eles vivem fabricando guerras, matando pessoas, matando civis inocentes, para poder justamente favorecer a economia dos seus dirigentes, não tanto do seu povo, mas dos seus dirigentes. Então, Kepp escreve aqui nesse livro, não só a história dos Estados Unidos e dos americanos, mas a nossa história. Que nós, seres humanos, nascemos para sermos livres, livres para fazermos o bem para nós mesmos e o nosso semelhante. E esses poderosos sociais e econômicos, políticos, esses grupinhos de 1% da humanidade de milionários nos roubam esse direito. No passado eram os nobres, atualmente são geralmente financistas, os banqueiros, os donos de multinacionais, que acumulam bilhões, bilhões, impedindo que o povo tenha liberdade para viver a vida que o Criador lhe preparou. É um livro altamente espiritualizado, parece um livro de uma inspiração divina sem precedentes, mostrando que sem Deus na sociedade não haverá justiça e não haverá qualquer possibilidade da nossa humanidade continuar existindo. Eu aconselho a leitura do livro Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, de Norberto Kepp. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Compras pela internet, vocês poderão fazer inclusive do livro, acessando o nosso portal trilogia.ws e a editora proton.com.br. Também podem encomendar o livro por telefone, né? Doutor Kepp, esse livro pode se considerar uma bomba de energia que, se a pessoa consegue ler isso aqui, nunca mais vai aceitar a estrutura social como ela está sendo organizada, né? É, mas a gente tem que fazer também um desconto, né? Porque a questão da neurose, psicose, questão da doença, né? Psíquica vem também de outros fatores, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que essa questão econômica, que veio, por exemplo, do período agora analfábico, né? Que agora as pessoas que têm mais dinheiro é que mandam na sociedade. Antigamente, antes dessas pessoas que são agora capitalistas, nós tínhamos, por exemplo, os burgueses, né, que tomaram conta da sociedade com suas fábricas, né, que eram pessoas que empregavam os outros para trabalhar para eles. E antes ainda tinha a questão dos nobres. Por isso que hoje em dia os nobres não mandam mais nada, porque imagina na Inglaterra, né? A rainha saindo e sendo uma nova rainha essa moça que casou agora lá com o príncipe, neto da rainha atual, sendo a nova rainha lá da Inglaterra, uma moça totalmente sem experiência da vida, e o marido dela, né, o príncipe também. Que desastre não seria para a Inglaterra, né? É por isso que lá eles só são figuras assim, são, vamos dizer, pessoas figurativas, que não mandam mais no poder. Pois bem, mas a questão da doença vem de vários fatores. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o indivíduo que, na questão econômica, né, que ganha muito mais, que não consegue ganhar o que é razoável, né? Ou então o indivíduo que gasta mais do que ganha. Então são indivíduos fora da realidade, que já mostra essa atitude, como eles não vivem a vida normal. Ou então o indivíduo que tem um pensamento muito superficial, não aprofunda em nada. O indivíduo que não sai da internet, né, que não sai da televisão, que aceita tudo o que a mídia fala, porque temos que fazer uma diferença, né, entre a mídia aqui da Rádio Mundial, que dá ampla liberdade para que o povo saiba o que acontece, e a mídia em geral aí que mente, né, cuja dona dessa mídia são as pessoas que dominam, né, o poder social na sociedade. Então, outro fator, né, que mostra a doença do indivíduo é quando ele dá importância demais para a aparência, né? Para não só a aparência física, mas questão das vestes que ele usa, questão das roupas que ele tem. Ou então, e é interessante isso, né? Essa mania de fazer plástica, né? Geralmente a pessoa tem um nariz normal, bonito. Isso a gente nota muito entre os artistas de rádio, televisão, novela. A pessoa tem um nariz bonito e se é um pouquinho gordo o nariz, faz plástica, fica fininho e fica uma cara repuxada, uma cara feia. Então a plástica muitas vezes serve para enfeiar as pessoas. Ou então a pessoa que não consegue ter um convívio normal com os outros, que a presença dela, ela entra no ambiente e todo mundo se sente mal, né? Traz uma energia ruim. É pessoa doente. Ou então, quando é fracassado na profissão, não consegue se aprumar na profissão, ficar firme, não. Ou então, os que sofrem de preguiça congênita, que não consegue mesmo fazer nada, não gosta e não faz. Isso leva à doença mais grave, né? Esquizofrenia, depressão, essas coisas. Então, os megalômanos, né? O indivíduo que criou, por exemplo, a psiquiatria, ele falou muito dos indivíduos megalômanos, que eram os mais constantes, né? Nas clínicas psiquiátricas, que essa era, vamos dizer, a rainha das doenças, que através da megalomania, né, da soberba, da arrogância, é que o indivíduo tinha em seguida todos os outros defeitos. Ou então aqueles que se consideram, né, indivíduos deuses, endeusados. Dizem que as pessoas, né, os juízes, se acham deuses, mas os que estão acima dos juízes têm certeza que são. Isso é uma voz corrente aí no campo da advocacia. Agora, nós temos aqui um grupo de pessoas hábeis para falar nessas questões. Vamos começar com quem? Com o Léo. Então, o senhor então está mostrando as causas dos problemas, né? Então, isso mostra que a pessoa, pela natureza dela, ela não teria problemas. Então, que essa não é a essência da pessoa, né? Ser megalômana, ser invejosa, ser egocêntrica, ser narcisista. Então, como o senhor mostra que a pessoa tem uma outra natureza, boa, bela e verdadeira, e ela, em vez de usar essa natureza, ela fica adotando atitudes contra isso, né? Nós estamos atualmente dando um treinamento em empresas de produtividade. E a gente nota que a maioria dos treinamentos tenta ensinar um comportamento para a pessoa. Mas isso, aparentemente, é bonito, mas a pessoa acaba desenvolvendo uma máscara, ou seja, ela fica fingida, né? E vai esconder as dificuldades. Então, a gente tenta mostrar justamente isso, as atitudes que a pessoa está tendo, que estão, assim, impedindo a verdadeira natureza dela de se mostrar na empresa, na família, na sociedade. Então, o ser humano fica, assim, infeliz e, ao mesmo tempo, não contribui para a sociedade com a riqueza que ele tem, que o Criador dotou todas as pessoas. Então, isso que o senhor falou é muito importante. Vamos ver se os ouvintes perceberam bem. O Léo está dizendo que, por exemplo, o indivíduo que não tem sucesso, então uma empresa, uma firma, até mesmo um país, não é porque eles não aceitam uma nova forma de vida, não é porque eles não têm incentivo, não conseguem ir para frente. Então tem que ver se o indivíduo, vamos dizer, o país não tem sucesso no desenvolvimento, tem que ver por que que eles não têm. Porque todo indivíduo que aceita como ele é, todo indivíduo que aceita a natureza sua, que aceita o trabalho, etc., irá ter sucesso. Quer dizer, não é falta de inteligência. Todo indivíduo pode ser até genial se ele se esforça no campo de trabalho, de conhecimentos, que ele está, né, dentro dessas possibilidades, né? E a Selma, doutora Selma, o que que acha? Doutor Kepp, um problema aqui que a gente vê ocorrer nas escolas, eu trouxe uma pesquisa que eu li essa semana e eu achei interessante, que muitas crianças não se adaptam nas escolas, né? Elas não conseguem ficar paradas em sala de aula, assistindo a, às vezes, 5, 6 horas de aula diárias, que são entediantes, né? E de conteúdo invertido, né? Como a gente discute muito aqui. Então, são crianças muitas vezes diferentes, criativas e autênticas e não aguentam esse tipo de massacre que é feito muitas vezes. E elas têm sido taxadas com um distúrbio de déficit de atenção, que virou um tipo de uma moda nos últimos anos, e o Brasil está em cheio nisso. Então, uma pesquisa denunciando que quase 75% das crianças e adolescentes do Brasil que tomam remédios para esse tal déficit de atenção tiveram diagnóstico errado e são medicados com essa tal de Ritalina ou Concerta, que é um remédio perigosíssimo que traz, entre outros efeitos colaterais, ele põe aqui, perda do apetite, taquicardia e o desenvolvimento de quadro psicótico ou bipolar, se a pessoa tem uma predisposição. Então, são coisas assim absurdas. E, paralelamente, o que aconteceu? Em 8 anos, de 2000 a 2008, a venda da Ritalina no Brasil cresceu em 1.500%. Então, um crime, né, que se faz com a juventude brasileira. Por que que tem tanta attention deficit disorder, que nem fala, ADD nos Estados Unidos? Por que que é isso? Essa dificuldade, principalmente por causa do quê? Da internet, dos jogos de computadores, desses games de computação, que as crianças ficam como crianças eletrônicas, zumbis, ficam totalmente descontroladas. E aí não conseguem se concentrar em nada. É, mas os pais geralmente, né, colocam as pessoas diante, né, das televisões, computadores, para terem, assim, paz com as crianças, né? Eletrônicas, né? E o doutor Giraldo, ele é colombiano. O que que o senhor gostaria de falar? O senhor lembra, doutor Geraldo, que uma famosa pessoa no Brasil tomou vacina, depois começou com pneumonia? Sim, sí, doutor Kepe. Exatamente disso eu queria falar, doutor Kepe, porque precisamente o ministro, agora que começou o programa, que a doutora Cláudia estava falando, que o poder precisa existir sempre, mas que as pessoas que estão no poder precisam ser éticas e fazer o bem para os semelhantes. Então, isso aconteceu que a semana passada, recentemente, o ministro de Saúde estava promocionando a vacina à gripe. E ele, para promocionar, falou que inclusive a presidenta do Brasil havia pegado a vacina à gripe. E 3, 4 dias mais tarde, a presidenta ficou com pneumonia. Não é que nós estemos certos de que foi uma consequência da vacina, mas pode ser, Dr. Kepe, porque está demonstrado cientificamente que uma das consequências desse tipo de vacinas é precisamente pneumonia. Então, o que eu queria mencionar, Dr. Kepe, é que a falta de amor, de afeito, muitas vezes, em os dirigentes da saúde, responsáveis da saúde, se estudassem, se leyeran, se tivessem realmente um interesse por os semelhantes, descobririam que no todo lo que se fala de las vacinas es una verdad científica y descubrirían cómo ellas son muy nocivas. ¿Será que el doctor Ademar, él es médico, trabaja en el pronto-socorro, está de acuerdo? Então, totalmente, doutor Kepp. Agora o que eu noto é o seguinte, que lá no pronto-socorro, pelo menos entre o pessoal da enfermagem, diminuiu assim, a adição a tomar vacina, porque o ano passado foram praticamente, pode dizer, 99%. Esse ano já diminuiu para mais ou menos 80%. Então, quer dizer que as enfermeiras, né, as pessoas de saúde que são obrigados, praticamente, entre aspas, eles já estão assim, voltando atrás e pensando um pouco mais, né, por causa dessa, quer queira ou quer não, essa energética, né, que está sendo mostrada diferente, e essa vacina, como ela é perigosa para o ser humano, as pessoas estão reconsiderando a questão. Não é essa vacina, né? Toda vacina. E o Ortiz de Camargo Neto é repórter. Ele tem umas notícias, assim, bastante contundentes, né? Então, doutor Kepp, o que eu queria falar é com relação à mídia. A grande mídia que esconde esses fatos que foram apresentados aqui. Então, na internet existem sites de cientistas sérios, instituições científicas sérias, que apontam os perigos do flúor, dos antissépticos bucais, dos agrotóxicos, das usinas nucleares, das vacinas, que estão ali disponíveis para qualquer pessoa estudar, inclusive as nossas autoridades, qualquer pessoa pode estudar isso. E a grande mídia não fala nada disso. Então, na por última... Por que não fala? Não fala porque... Porque elas são dominadas por quem? Elas são dominadas pelo poder econômico. Então, na última edição do jornal Stop, Dr. Kepp, a gente trouxe esses assuntos. E então, quem quiser ler, entra no www.stop.org.br e clica no jornal Stop que vai ler isso. Inclusive, eu aconselho que os meus colegas jornalistas entrem para ver se eles fazem alguma reportagem sobre o assunto. E a doutora Julieta quer falar alguma coisa? Sim, que tanto no caso das vacunas como no de la Ritalina, vemos a falta de ética, não só dos laboratórios, sino dos médicos que não nos informamos e damos estes medicamentos a los pacientes sem concientizar o daño que les estamos haciendo. También los pacientes deben ser conscientes de los errores que cometen para poder interiorizar y sanar. La importancia de la ética en todo esto. Y a nuestra dentista, entonces, ¿la señora está de acuerdo ainda que debe conservar los dentes y no arrancá-los? Sí. Então, e o senhor estava falando essa questão da plástica, mas sabe que com os dentes a pessoa tem um sorriso natural bonito e ela vai lá, quer clarear os dentes, tirar, fazer faceta, tirar o dente natural para pôr implante. Então, para estragar o que é o natural, né? Ué, mas não está de acordo que se tem, por exemplo, um órgão doente, arranca o órgão, acabou a doença. Não, tem não um é dente acariado, tira o doente, acabou. É, a medicina e a odontologia vão assim, né? Mas não é o correto. E a suequinha, Aninha, o que que tem a falar? Ah, estava pensando sobre essa questão lá do meu país, a Suécia, que eu percebo bem que é um país muito egocêntrico, eles pensam principalmente neles, e não liga muito com essa questão do que acontece no mundo. E prejudica muito o país. Eu queria ler aqui um trecho do livro A Metafísica Trilógica, do senhor. Está escrito assim: se você tem meios econômicos e não ajuda os outros ou a sociedade, é porque rejeita a si próprio. Se você pode dizer algumas palavras em auxílio do próximo e não o faz, é devido a opor-se ao seu bem. Se você vê o erro e não o denuncia, é porque tem a intenção de continuar estragando a si mesmo. Então, e agora a doutora Cláudia está de acordo com todo esse palavrório que nós fizemos? Sem dúvida, doutor Kepp. Eu acho que se o ser humano não abrir os olhos em tempo agora, não aproveitar a consciência que o senhor está trazendo... Nós estávamos comentando hoje numa reunião que o seu trabalho já atingiu o mundo inteirinho, seja através dos sites, dos podcasts que a gente faz, desses programas de rádio, Quantas línguas? Umas 8 línguas. E nós temos muita gente entrando nos sites, sabendo... Uma frase que o senhor fale nos seus livros que o senhor escreva já muda a vida de uma pessoa. Quantas pessoas nos escrevem, nos telefonam, dizendo da sua transformação. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para o pessoal que nos ouve que o fato das mídias principais não fazerem comentários e elogios ao seu trabalho não quer dizer que ele não esteja altamente difundido no planeta e que ele já não esteja influindo muito no planeta. Está, sim, está mudando a mentalidade da população, está abrindo os olhos de muita gente e é isso que nós precisamos. Olhos abertos, consciência, porque se a gente fala que vai agora, em 2012, começar uma nova era, a era da espiritualidade, uma nova humanidade, uma nova sociedade, isso... Não vai acontecer sem a nossa concorrência direta, né, do povo, de quem ficar, de quem estiver aqui. Então, a sua ciência, ela é todinha preparada, voltada para a correção dos erros dessa humanidade que está acabando agora, dessa estrutura social que está terminando, e com todas as propostas experimentais de uma civilização mais humana. Os nossos livros vocês encontram aqui na CITA e nas nossas unidades de escolas Millennium também e pelo telefone 3032-3616, Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado E o nosso portal com todos os nossos sites é www.trilogia.ws. Não org, não com, ws, trilogia.ws. Até a próxima semana.